Buen día. Di parti es solo di pueblo. Entre el día y radio y de mi compañía. Ella ofrece mi positivismo y alegría. Tu hora es de mes un bon, paso ta cu amor y de curazo. Lo que tornan excelente, la caricia mi oreja van suavemente. Un día, di parte y es solo di pueblo. Vos escuchando DJ Dentro. Buen día. Di parti e solo di pueblo. Amor. E non posso portar más. Si è stata verità, come ha senti mi son. E a noci frio, e non vi dava. Cita number one, tu reneta que te pase ta hopi pong, pariba te papa, we sing this song, and you know we just having some fun, cause we all know, KFC is number one, you know we all having some fun, yes sir, hopi dice esta mostra, KFC tu camina esta puta, galinha hopi brasco, batata nanta gusta, no tipo otro cupo limite, cause we all Mundo Cubo Pie en número uno. It's finger licking good. KFC is number one. Kentucky Dushio. Na continuación, el programa número uno de deporte. Deporte Joya. Pa cortesía de Mangusa Supermarket. Felicita Snanku Aweta Celebra. Pa cortesía de Pone Bo Preis. Awe e dia di boanya. Ma vini cum buque a tirosa. Pa demostrabo mi amor. Mi no por si mo. O curato Juji. Pone Bo Preis. O simpalo pa ca. Pone Bo Preis. Pone Bo Preis. Pone Bo Preis Gardening and Painting a tutti tipo di trabajo di limpieza di cura capalu grandi snui y también trabajo nandi fair no duda a no ser en la mesa di limpia bo cura llámanos o tapnos na 521-6434 of Texas Facebook page Pone Bo Preis Gardening and Painting Pone Bo Preis Pone Bo Preis Pone Bo Preis Pone Bo Preis Pone Bo Preis Pone Bo Preis Pavo miqueta diferente, amor por asimilar, mua cambia mi vida, di vagamundo gua cambia mi, pa demostrar mi tu cariño, cabal más futur para andar, mua así mi feliz, la la la. É 20, ó. 20 essa ali foi su escondido, ó. Eu digo, ó, turco os bombas, ambas equipas de um final. O Aque era campeonato começado. Esse cara era tur. Bamba nos felicitações, né, Maria? Quem nos tem de fiesta, ó? Aue nos tem de fiesta, missora, aqui no Sol Apabo. Aue nos tem de fiesta, Celeste Francisca, sou vôlista. Gerald Hasselmeier, tá me cumprindo, aue. A mamá de Andrew Jones também, a senhora Carmen Jones de fiesta. A ave também botinho de fiesta. Miro Sabina também cumpria a ave. Quem mais nos tem de fiesta, a ave? Olha aqui. A ave riba. 30 acaba aí, 30 de junho, homem. A ave nos chave clave de extra. Louis. Luiz Curiel também está de fiesta para bem Petur Cosbom para Luiz. Isso também é cumprimento. Luiz Maria Esther também está de fiesta. Aue. Trouxe de pessoas. De equipa não, que é a nome mais bonita no mundo. Festa também, segundo, se não será. Aue, festa cumprimento. Vriendschap Eendracht Sterk tegen alles. Aue também um gente fiel em nós. Farciona Reiter também cumprimento. Para bem. Aldeir Dalom, peloteiro estreia de nosso beisebol da mesa de fiesta. Vamos para bem para turma cumprir a aula. O bem é mais de vida e saúde. Money for Joy, sintonizado de luna a mitad y 5 de la tarde, el programa que te enseñaba manejo de diseño personal. Turciman tiene un tema interesante y vos soporta parte de aquí. Participa, opina y sin aquí que te donaba felicidad real. No te basta con pagar cuenta só. Está hora para controlar vos en para disfrutar. Sintoniza Money for Joy y descubrí qué cuota funciona para vos. Money for Joy. Sem no tei para pagar cuenta só. Día de bandera, día de consciencia en el Museo de Tambuchóncola. Grandioso día de Playzid y Maíz y Cupinda. Con taller y demostración de conta tramangusa. Conta cubrida que vale Maíz. Arte de Maíz y Cupinda. Conta trombone, sope de lenço y pote de lápis. Tinsteque exposição de obra de mão, venda de mata, venda de papa de manji tiki, venda de manji herebe e totá, botanha pinta herebe e totá também, venda não de produto de manji e pinda, maneira pá de manji, cookie de manji, papa e repa de manji tiki, pica de manji, manji de roaster, manji herebe, popcorn, funte essa arrepita, empaná, pinda herebe, pinda totá, bolo de pinda, letter, cookie de pinda, li de pinda, ice cream de pinda, té de pinda, hasta botanha, essência de pinda. Lanta bocara, biba bo cultura. Leizinho de maíz e cupinda na Museu de Tambu Chocolá. Dia sorte de maíz de trangasal e de 6 horas de tarde. O apresentação de grupo rítmico CB e grupo de CU Sembra Alegria. Dia de bandeira, dia de consciência na Museu de Tambu Chocolá. Entrada tá grátis. Bo cultura, bo língua independente.